Ah, estou contente com a vinda do Sr. Primeiro-Ministro e do compromisso que ele assume em relação à construção, até porque vai ser adjudicado o projeto vai ser lançado o concurso do projeto e por isso há aqui um compromisso claro. Em 2018, 2019, teremos 86 a traçar a Oliveira do Hospital e isso é fundamental e por isso este compromisso, como eu disse. O Sr. Primeiro-Ministro diz que palavra honrada é palavra dada, a palavra dada é palavra honrada e por isso acreditamos que este governo fará esta obra que é fundamental.